favela e aqui é meu lugar. Cresci visando tudo que eu corria por lá. Nasci, cresci aqui, aqui que eu quero tá. Sou favela, minha vida eu vou rimar. Sou favela, nego de atitude, nordestino, indivíduo rude. E tipo cangaceiro, afronta do mundo inteiro. Mas vem lá de trás pra ficar em primeiro. Guerreiro inquieto, não consigo me calar. Essa mentira do sistema não vai me limitar. Lá na minha quebra os pivetes perguntaram assim: se na favela onde eu moro é o melhor pra mim, por que não? Eu sou daqui, é daqui mesmo que nós é. Calma, guri, deixa a vida levar. Esquece rua, grupinho e vai estudar. Aqui na favela o limite é o céu. Mas cuidado com a escolha pra não ser mais um réu. Como a beira quer mel, eu quero tá de boa. Ajudar o meu velho, ser exemplo pra coroa. Todo pivete tem um sonho, eu sei como é. Na favela não é diferente, com a bola no pé. Um quer ser Pelé, o outro um Dodô. Mas só vejo as faces pretas que o sistema limitou. Sou favela e aqui é meu lugar. Cresci visando tudo que eu corria por lá. Nasci, cresci aqui, aqui que eu quero tá. Sou favela, minha vida eu vou rimar. Sou favela e aqui é meu lugar. Cresci visando tudo que eu corria por lá. Nasci, cresci aqui, aqui que eu quero tá. Sou favela, minha vida eu vou rimar. Cuidado, mano, tem que ser de leve. Chega de mansinho, senão clique. Aqui é mais em cima. Sobe mais um pouco e saca nossa rima. O tipo é diferente daquele seu. A nossa vida nós vive na presença de Deus. Falsos MCs que se acha bandidão. Quer ser o tal, mas aqui não dá não. Correntinha de prata, parceiro, isso é ilusão. Vou te mostrar de qual é, realmente ter noção. Sou favela e retrato a verdade. Não uso a mentira pra pagar de covarde. Dá uma de ricão, fala que tem um carro. Se isso é legal, eu prefiro ser enjoado. Malandriado, no meu jeito preto, maluco. É isso aí, eu prefiro desse jeito. Sou favela e aqui é meu lugar. Cresci visando tudo que eu corria por lá. Nasci, cresci aqui, aqui que eu quero tá. Sou favela, minha vida eu vou rimar. Sou favela e aqui é meu lugar. Cresci visando tudo que eu corria por lá. Nasci, cresci aqui, aqui que eu quero tá. Sou favela, minha vida eu vou rimar. Eu vou.